Aí valeu todo mundo que veio. A Raoni que está quebrando um outro galho. Gente adequada para o inimigo. Esqueci o que eu ia falar. O bagulho ia ficar louco. Thank you.

Então é isso, vamos combater na prática todas as opressões. Aê!